Você que está ouvindo esta canção, não precisa dar muita atenção. E se achar que está desafinada, pode até ser, mas tanto faz pra mim, pois eu fiz assim. E se achar que está fora do tom, acertou, não tem o tom, nem norte ou direção do meu som. E não faz diferença, eu tenho a minha crença, minha mente é ebulição, uma louca confusão, uma garganta desafinar, e a vontade de criar, e afinal, ela é só uma canção que vai se acabar. Você que está me ouvindo cantar, se quiser não precisa terminar, pode achar que eu até desafino ou desafio, e pra mim tanto faz, eu estou em paz. E se achar que não tem harmonia, quem sabe tente procurar, talvez encontre no mundo ao redor. E não faz diferença o que você pensa, eu pego o meu tempo, se não consigo eu tento. Uma vida sem arte, enfim, não serve pra mim, e afinal, ela é só uma canção que vai se acabar. Você que está ouvindo isto, não precisa gostar, eu insisto, mas pelo seu tempo dispensado, obrigado. Se não gostou, então esqueça esta canção. E achar os instrumentos estranhos devem ser, eu sou quem eu sou, antimúsico, poeta, amante. E não mais me importo o que vem pela porta, eu sigo minha vida até a hora da partida, sabendo que eu fiz aquilo que eu quis, e no final ela é só uma canção que vai se acabar. Não mais me importo o que vem pela porta, eu sigo minha vida até a hora da partida, sabendo que eu fiz aquilo que eu quis, e no final ela é só uma canção que vai se acabar. Como a vida que vai se acabar, ela é só uma canção que vai se acabar. Ela é só uma canção que vai se acabar. Ela é só uma canção que vai se acabar, como a vida que vai se acabar.